E aí, pessoal, vamos começar o primeiro Pilha de Gibis. Eu sou o Marcos, vamos com o Dãozinho. E aí, beleza? E com o Vitor Azambuja. E aí, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Ó, a ideia do podcast é tentar falar um pouquinho sobre o que a gente tá lendo no momento, né? E então cada um vai trazer alguma coisa ou algum outro tema e a gente vai jogar aqui e vai fazer a discussão sobre esse tema. O que, que você anda lendo, Vitor? Então, a ideia é a gente falar de coisas que a gente tá lendo no momento, que podem ser o que tá saindo na banca, ou coisas mais antigas que a gente pegou pra ler agora, né? Então, eu tô lendo algumas séries atualmente, eu mais compro do que leio. Mas eu queria falar hoje sobre uma coleção que eu tô lendo de mangá, que já saiu aqui no Brasil, que é a Full Metal Alchemist. Bom, Full Metal Alchemist já saiu no Brasil um tempo atrás, é um mangá bem... Eu não sou muito do universo dos mangás, eu leio vários títulos de mangás, mas eu não sou otokato, né, como o pessoal diz. Não é muita minha, não tem esse contexto todo. Mas eu sei que é um mangá bem famoso, o pessoal pedia muito, né, o relançamento desse mangá. A JBC relançou num formato mais de capa preta, um formato melhorzinho do que saiu da última vez. E eu peguei pra ler agora. Tô gostando, tô no número 7, ele já tá no 11, vai sair o 11 agora. Vocês já leram? Um Full Metal Alchemist? É mensal? Tá saindo? É mensal. É mensal. Eu tô pegando. Cara, também, eu li a primeira edição, quer dizer, eu li as duas primeiras edições, que tinham me falado muito bem desse mangá, então eu peguei a primeira pra ver se eu ia gostar, então essa primeira edição eu li, eu nem coloquei na minha pilha, eu já peguei e li, e aí como eu gostei, eu falei que eu queria colecionar. Aí as outras edições foram pra minha pilha, então eu até agora só li as duas primeiras edições desse mangá, mas assim... bicho, como é que foi isso? Tu comprou e já leu de cara? Como foi isso? Essa experiência nova, né? Já acabou com o podcast você, velho. Acabou. Não, mas encerramos por aqui, então. Mas é aí que tá. Foi só a primeira edição. Depois eu só consegui ler até agora a segunda. Porque se eu pensei o seguinte, se eu fosse pegar o primeiro e colocar na pilha, e depois, se eu fosse ler na ordem que eu costumo ler, eu só ia ler dali a uns 7 meses, eu já ia ter os 7 primeiros números. E se eu não gostasse, eu já ia ter que jogar dinheiro fora, velho. Sim, mas então vou reformular a pergunta. Por que você comprou esse? Porque, assim, eu passo muito ao largo dessas coisas de mangá, assim, eu passo bem pela periferia mesmo. Eu descobri esse daí, porque eu sempre olho os mais vendidos da Amazon, e ele tá todo mês, 2, 3 edições estão lá, entre os mais vendidos da Amazon, Full Metal Alchemist. Não falha nunca. De fevereiro, pelo menos, pra cá, quando eu venho olhando com mais regularidade, todo santo mês tinha lá, entre os mais vendidos. Cara, eu lembro que eu lia sobre ele, sempre falaram muito bem. Era ele, Dr. Slump, aquele... Qual é aquele de basquete? Slam Dunk, né? Tá saindo agora também. Saiu, acho que eu vi a quinta na banca ontem. Eu pensei em comprar. Eu não gosto de basquete, mas até pensei em comprar. Aí o que que acontece? Eu vou fazer uma confissão aqui. Na minha família, meu tio tem uma banca de revista. Então, eu costumo, alguns gibis que eu não coleciono, eu costumo ler os gibis e depois devolvê-los. Então, se eu for lá, eu vou comprar um gibi novo, entre aspas. Seu tio não tem uma sorveteria, né? Graças a Deus. Aí sim, viu? Aquelas paleterias que ficou moda, né? Dava uma lambida num picolé e não gostou, devolve. Aí eu peguei pra ler o Full Metal, gostei, e aí eu comecei a colecionar. Você pagou esse primeiro? Paguei. Depois que eu li. Né, negócio, né? Depois que eu li, mas paguei. Se você gosta, claro, você paga. É claro. Um modelo bom de negócio esse. A Social Commons poderia fazer isso daí, ó. Leia, se gostar, você paga. É boa ideia essa sua aí. O Slam Dunk já foi o contrário. O Slam Dunk eu li, não gostei e devolvi. Aí eu não paguei. Slam Dunk e My Hero Academia. Eu peguei pra ler. Pô, é muito ruim o Slam Dunk? Cara, eu não gostei, velho. Eu não sei se é a temática, eu não sou muito fã de basquete. Assim, os desenhos são bonitos, mas eu não gostei. Então, eu tô pegando o Slam Dunk porque é famoso também, é do criador do Vagabond. Sim, mas me falem de Full Metal Alchemist, me convençam a ler isso. Eu fiz a mesma coisa que o... Eu sou um pouco parecido com o Marcos, mas eu compro. Eu compro... Eu compro e eu tento ler a primeira edição, compro no máximo até duas, três, sem ler, assim. E aí tento ler pra ver se eu vou gostar, e se eu gosto, eu continuo colecionando, aí eu vou ler 10 anos depois, quando eu tiver completado a coleção. E Mafumetal é uma das poucas que eu, quando chega, eu já pego pra ler. Só que, como eu tava comentando, eu não me dei conta. Ontem chegou a 10, fui ler, me dei conta que não tinha lido a 9. Aí procurei na pilha aqui, que tá uma zona a minha pilha, achei a 9, fui ler, me dei conta que não tinha lido a 8. Aí ontem era 11 horas da noite, tava eu procurando a 8, me revirei toda a pilha, não achei, e me dei conta que eu não tinha comprado a 8. Então, não sabia até a 7. Né? E as capas são muito parecidas hoje, cara, eu tô ficando velho, sabe? É por isso que eu anoto, velho. Anoto essas porra, é. Eu tenho uma colinha na minha carteira, tudo anotadozinho, o que eu tenho que comprar, o que eu não tenho que comprar, velho. Cara, nossa, eu uso o Guia dos Quadrinhos. Eu até peguei, semana passada, eu fui na banca, peguei o volume 6 daquela coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas do Jim Aparo. Eu tinha certeza que eu não tinha. Aí quando eu cheguei em casa, que eu vi que era uma revista que eu já tinha, aí essa semana eu levei de volta pra banca do meu tio. Mas eu não abri. Eu comprei duplicado aqui, ó, de Amparo, saiu o 6, eu devo ter até o 5, né, duplicado aqui. Tá vendo? As vantagens de ter um tipo então, de segura banca. Ela aí, quando eu for aí eu pego com você pra mim, que eu não tenho não, tá. Assim, eu tenho até o 5. Não. Tá, não, pode ser, eu tenho várias assim, não. Cara. Eu tenho que fazer essa pergunta que eu perguntei a Marquito no Instagram. Vocês, antigamente, nos anos 90 ali, adolescente também, falavam não, liam de Amparo. Eu só lia, eu via, sabia que era Aparo. Sim, tipo, ano passado. Final do ano passado. Até então eu lia de Amparo. Eu também, Amparo. Ah tá, ainda bem, total. Ainda bem. Ele era um dos meus desenhistas favoritos do Batman, ele e o Dick Sherman, cara. Não, eu tava olhando aqui, a figura do Coringa dele é muito, é clássica, velho. Eu acho que mais clássica que a figura dele do Coringa é só a do Garcia Lopes, velho. É, não, Neil Adams é o concurso, né, todo mundo fala, mas é Jim Aparo, Dick Giordano, Tom Grumetti no Robin, e aquele outro cara que morreu, o cara tá mal no hospital, o Norman Breyfogle. Não, o Norman, abraço do Val, desenha muito, cara, o cara é um animal, velho. Puta que pariu. Não, eram os meus favoritos, cara, eu gostava muito de Batman por causa, era um dos poucos quadrinhos que eu gostava por causa do desenho, não só por causa do roteiro, sabe? Agora deixa eu falar, tem 10 minutos já que estamos aqui, vocês não me falaram ainda. Tô tentando. Então, eu li o primeiro, não gostei do primeiro número, porque eu sou um pouco velho, né? Eu tenho mais de 30. E Full Metal é um quadrinho shonen, pra adolescente. Então o desenho eu acho meio infantil, eu acho meio bobinho, mas é um bom desenho dentro da proposta de ser um quadrinho pra adolescente. E tem algumas piadinhas que pra mim ficaram um pouco datada, sabe? Ele tem aquele humor bem adolescente mesmo. Os personagens fazem careta, choram. Isso pra mim atrapalha um pouco a leitura hoje, porque eu sou velho. Não é porque o mangá é ruim. É uma questão de gosto. Até tem um outro shonen que eu tô lendo, que é o Seven Deadly Sins, que ele começa assim, e aí ele esquece um pouco essa pegada só voltada pro humor, sabe? Ele engrena melhor a história. Que até tem, quem tiver curiosidade, tem anime no Netflix. E o Fullmetal, eu fui lendo porque eu gostei da história. Da proposta da história de... Ele é um alquimista, num contexto que não é bem medieval, é um pouco mais moderno que isso, eu diria. Talvez fim do século XIX, só que numa sociedade militarista. É o exército que manda no país esse que ele tá, que eu não me lembro se tem nome o país, mas deve ter. Não me peçam detalhes, tá? De nomes, essas coisas. Por exemplo, o nome de personagem de mangá eu não lembro de nenhum, se for japonês. Eu lembro, é o Alphonse... É, o Alphonse e o Edward, que é o irmão dele. Porra, não é um... fácil desse, pensei que era... Não, mas é que é inglês, né? Não, inglês, é inglês. Os nomes ingleses eu me lembro, porque a gente tá acostumado com o nome inglês dos cómics. Mas, por exemplo, o My Hero Academia, que é tudo nome japonês, eu não lembro de nenhum. Eu tenho que olhar aquele guia de personagens que tem no início toda vez pra saber quem é quem, sabe? Eu fui ler a primeira vez um romance do Tolstói, aquele A Morte de Ivan Ilitch. Cara, eu comecei a renomear a galera. Era José, Pedro, eu não conseguia decorar. Eu não tava entendendo a história, é uma história muito boa. É um livro, assim, é poderoso o livro. História foda, mas eu não tava entendendo porque eu não sabia mais quem era quem na história, velho. Dos outros, sabe? Não, esse cara aqui é o José, esse aqui é o Pedro, esse aqui é a Maria. Agora vamos em frente, tá? Agora vai. E como é que a história do Full Metal começa? O Uau é um alquimista, ele é uma criança, ele acha que ele tem uns 12, 13 anos. O alquimista é o superpoder dele, na verdade, né? Não é o alquimista clássico, aquele que quer transformar chumbo em ouro. Tem o irmão dele que tá numa armadura, o irmão dele é mais novo, mas é bem maior que ele, e a gente descobre que, na verdade, é a alma dele que tá habitando aquela armadura, que é o Ed. Esses são os irmãos Eldrick. E ele é um alquimista federal, ele trabalha pro exército. E isso não é bem explicado até mais ou menos essas edições em que eu tô agora. Se não me engano, é na 5 ou na 6 que contam a história de por que ele virou um alquimista federal. E eles estão procurando a Pedra Filosofal, o artefato mais poderoso dessa realidade, para conseguir fazer a transmutação sem o que eles chamam de troca equivalente. Porque na história, se eu não me engano, eles tentam reviver a mãe deles, né? Isso, a mãe deles morre, a história começa assim já, eles já passaram por isso. E eles tentam reviver a mãe deles, só que isso nessa realidade é uma coisa que atenta contra as leis de Deus, né? Você não pode reviver uma pessoa, e você não pode fazer isso sem dar alguma coisa em troca. Então eles tentam dar errado, o Ed perde o corpo e o Alphonse perde um braço. Então ele tem uma prótese de metal, por isso o Full Metal Alchemist, né? Ele é o alquimista do aço. E aí dá tudo errado, o Ed ainda consegue trazer a alma do irmão dele de volta e coloca, e transmuta, como eles chamam, né? Numa armadura, que é essa armadura que ele usa durante a série. Só que pra isso ele perde uma perna, ele dá a perna dele em troca da alma do irmão. Porque sempre tem que dar alguma coisa em troca, é o que ele chama de troca equivalente. E uma das coisas que eu gostei tanto, acho que diferente de você, eu até gostei da primeira edição, tanto é que foi por isso que eu continuei, né, que eu resolvi colecionar. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, assim, apesar de ter uma história que guia, uma trama principal que guia, mas aparentemente os capítulos são meio que independentes. Você consegue ler porque ele vai numa cidade, resolve o problema daquela cidade e parte pra outra. E é bem... acaba sendo bem dinâmico. Eu gostei bastante disso, entendeu? E assim, eu não sabia que era um mangá pra adolescente, que era um shonen, que até na segunda edição acontecem umas coisas assim que você não vê em muito quadrinho adulto. Eu não sei se você lembra, Vitor, daquela história daquele... Sim, tem da menina, né? Da sim. Menina com o cachorro e tal. Sim, não sei se cabe não, a gente contar spoiler aqui, mas assim, é coisa que em quadrinho adulto a gente não vê. Mas assim, essa segunda edição foi a que me pegou, porque aí eu vi que era um mangá com uma pegada já que não era só humor, bobinho e tal. Já tinha... Talvez não seja um shonen clássico, não sei. Como eu disse, não é o meu universo. Eu visito esporadicamente. Mas essa segunda edição que me pegou. Essa história é muito boa. É uma história bem triste até, bem pesada. Mas eu vi, não, tem mais coisa nesse mangá. Vou continuar lendo. O que você falou da cidade, vai, ele meio que abandona, até continua, mas é uma característica desse tipo de mangá, né? Como ele sai primeiro em capítulos nessas revistas mix do Japão, né? A Shonen Jump, que é a mais famosa, a Shonen não sei o quê. São revistas que têm vários capítulos de vários mangás, né? Como é na França, enfim. A gente fala tão mal dos mix, mas isso é um modelo que é usado bastante em outros países fora dos Estados Unidos, né? E aí, quando faz sucesso, eles começam a ser lançados encadernados. Aí ele ganha uma edição só dele, né? E no começo, eu já notei isso em alguns mangás, é bem normal. Eles começam a lançar, tem uma trama maior, mas eles começam a fazer historinha fechada, porque se a revista não der certo, cancela, era isso, né? Não deixa os leitores na mão. Depois que engrena, que eles veem que fez sucesso, aí a história começa a permear, assim, a história mais longa, começa um capítulo a ligar direto no outro, assim, não fica mais tão fechadinho. Eu notei justamente isso lendo, como eu falei, eu peguei o volume 10 pra ler, não tinha lido o 9, eu não entendi nada. Então acho que nos primeiros até dá pra fazer isso, dá pra pegar lá o número 3 na banca e ler ele sozinho. Mas depois que a história engrena, você vai precisar fazer ele a leitura mais seriadinha, assim, né? Eu também não sou muito fanático por mangá, apesar de colecionar alguns, né? Eu tenho alguns que eu gosto muito. Pra mim, o Lobo Solitário tá no meu top 5 de gibis, assim, que tem um dos finais mais fodas que eu já vi num gibi, que é do Lobo Solitário clássico, né? Não conta. Não, não, não. Aquilo dali é excelente, pô. Tem que ler. O Anderson, você tá pegando, né, Dão? Tô. Eu li o primeiro e tô aqui com o segundo pra ler agora. Tá na vez. Cara, o final é excelente. Eu suei pelos olhos lendo o final do Lobo Solitário. É muito legal. E parece que o novo Lobo Solitário começa logo depois, né? Eu ia dizer, tem a continuação, né? É, esse eu tô pegando, mas tá lá na pilha. Ainda não comecei a ler, não. Talvez daqui a uns 7 meses eu pegue. Essa continuação, ela é de outro autor, né? Ele é autorizado pelo autor. É o mesmo escritor... Mas o desenhista é diferente, porque o desenhista original já tinha falecido. Mas pelo que eu soube, o cara emula bastante o traço do desenho de tinta clássico da série original. E assim, falando de mangá que tá sendo republicado, mas nesse caso ele não terminou aqui no Brasil da primeira vez que saiu, um do que eu tô lendo agora é aquele Blade, A Lâmina do Imortal. Vocês já leram? Vocês conhecem? Eu cheguei a ver o desenho, assim, mas eu parei. Eu vi os 3, 4 primeiros. Eu não entendi muito bem o desenho, aí terminei deixando de lado, mas eu penso em retomar um dia. Eu já ouvi falar, e quando eu ouço falar de Blade, o pessoal coloca no mesmo, não no mesmo patamar, mas na mesma turma, assim, de Lobo Solitário, de Vagabond. É um mangá de samurai bem conceituado também, inclusive pra quem não é fã de mangá. Pois é, uma das coisas que a Conrad lançou, se eu não me engano, ela chegou a lançar até 20, eu não sei se foi 24, foram 29 volumes daqueles tankobon, né, aqueles encadernados normais, e agora a JBC tá publicando naquele formato big, que ela começou no primeiro projeto nesse formato, foi Eden, que foi até uma republicação, né, que já tinha começado a sair aqui pela Panini, mas acho que foi o primeiro mangá lançado pela Panini, mas não chegou a concluir aqui no Brasil. Que eles concluíram, acho que tem 9 volumes, né? Já concluíram em 9 volumes. Eu li o primeiro, muito bom, viu? Recomendo que se alguém... Não, muito legal. Eu comprei também completo, mas ainda não terminei de ler. E o Blade vai ser concluído em 15 volumes. Já saíram 9, se eu não me engano. E agora chegou nas histórias inéditas, né? O 10 já vai ser inédito. Isso, é isso que eu falo agora. Terminou lá fora já? Blade não? Já. São 15 volumes. Vai sair 15 volumes desse formato big. E agora vai começar a sair o que é inédito no Brasil. E assim, é a história de um samurai, de um Ronin, né? Que é aquele samurai sem mestre. Ele tem no começo ele é apresentado como um imortal, só que ele tem uns vermes no corpo que atuam como um fator de cura. Por exemplo, ele decepa o braço dele, se pegarem o braço dele e colocarem junto rápido, né, pegarem o braço e colocarem junto lá, como se fosse colar de novo, o braço cola de novo no corpo, ele volta a funcionar. E aí conta a história de um estilo de luta que tá meio que acabando com todos os outros dojos do Japão. E a protagonista, que eu também não me peçam pra dizer o nome, porque aí são os nomes todos em japonês e aqueles nomes. Eu sei que esse Ronin, que é imortal, é o... Blade? É o Ryu. É o de Blade, não, não é Blade o nome dele, não. É o... Deixa eu pegar aqui, que eu também... Tem outro agora Blade. É o Manji. O nome desse Ronin imortal é o Manji. E ele é contratado por uma garota que quer vingar a morte do pai, que era um mestre de dojo. E conta a história dele, eles tentando viajar pelo Japão, indo atrás do mestre desse estilo que matou o pai da garota, que é a Ito Ryu, o estilo. E é o Anotsu. Esse eu ainda lembro o nome do cara. E conta a história. Só que assim, ele apesar de se passar naquele período de samurais no Japão, a linguagem dele não é a mesma linguagem de Lobo Solitário, por exemplo. É uma linguagem mais atual, apesar de se passar naquele período. E não fica chato a leitura. Ele tá sendo publicado bimestralmente, já eu tô lendo a edição 5, eu tô no meio da edição 5, mas já saiu até a edição 9 aqui no Brasil. A JBC já lançou até a edição 9. Esse Blade tá na minha pilha também, o Blade of the Immortal tá na minha pilha. Tenho muita vontade de ler. Esse aí eu tô comprando sem ler a primeira, porque já é aquele que você sabe que é bom. Que é bom, é. Porque tanta gente fala que é bom, não pode ser ruim, né? Pelo menos razoável deve ser. Tenho muita curiosidade de ler, porque eu gosto muito, por exemplo, do Samurai X, né, o Rurouni Kenshin, que eu acho que foi a única série, assim, de muitos volumes que eu comprei de novo. Eu comprei quando saiu da JBC, foi meu primeiro mangá, que era um formatinho papel jornal, bem pequenininho, assim, comprei todo ele, li todo ele naquele formato. E aí uns dois, não mais até, uns 4, 5 anos atrás, a JBC relançou ele num formato melhor, assim, eu comprei ele de novo, de tanto que eu gosto do Samurai X, né, do Rurouni Kenshin. E Vagabond eu comprei muitos volumes pela Conrad também, não terminei, até porque a Conrad não terminou. E aí a nova Sampa, né, tentou lançar ele também uns anos atrás, não terminou, até continuaram de onde a corrente tinha parado. E é um mangá de samurai bem legal também. Lobo Solitário eu acho que eu li até o 3, também gostei bastante. Então esse, só pra falar da minha pilha, o Blade também tá na pilha. Eu não tô pegando essa edição nova, porque eu tô bem satisfeito com aquela minha coleção antiga da Panini. Ela era um pouco menor e mais grossa, né? papel é diferente e, se eu não me engano, ele não tem orelha, né? Que essa edição nova ela é um pouquinho mais caprichada. Se eu não me engano, foi refeito a tradução. Ah, eu vi algumas pessoas comentando no Facebook, comparando, né, a tradução de uma com a outra. É legal falar nisso, porque a maioria desses relançamentos que estão assim não é só um relançamento puro e simples, né? Uma reedição. Ele realmente tem alguma coisa que valoriza. Ou ele é num formato melhor, num papel melhor, ou ele é um pouco maior. É, aquela coisa que a gente sempre escuta, principalmente da JBC, a dificuldade que é de você fechar um contrato ou aprovar uma edição, principalmente de algum clássico, com o Japão, né? Por isso que demorou 2 anos para o Akira ser publicado, 1 ano e meio para o Ghost in the Shell sair também. É muito difícil, tanto é que nessa edição do Akira, eles têm algumas restrições. Eles não puderam traduzir a orelha do livro, né? Cada edição vai ser uma língua diferente. Eles não podem nem colocar uma nota dentro do gibi com a tradução. O que eles vão poder fazer é colocar no site da JBC a tradução do que tá na orelha, mas eles não podem colocar, no caso da capa, eles não vão poder colocar nem dentro do livro aquela tradução. Nossa, não eu imaginei que dentro estaria. Que coisa, hein? Agora, pois em compensação, tá vendendo como água, né? Porque Ghost in the Shell já tá em segunda edição, esgotou a primeira, e essa segunda edição já está entre os mais vendidos na Amazon, e com a Akira então, né? A minha edição tá a caminho ainda, até a data que a gente tá gravando esse podcast ainda não chegou, a minha edição nova de Akira. Já foi lançado, né? Já foi lançado, já. Teve evento de lançamento e tudo. E até deixa eu falar uma curiosidade que eu acho bacana. Ontem, casualmente, eu fui há muito tempo que eu não ia, numa comic shop aqui em Porto Alegre, que era a comic shop da Jambô, a editora Jambô, que vocês talvez conheçam. Sim. Eles estão lançando esse Hat Queens. Eles têm uma loja aqui em Porto Alegre. E agora a loja chama Nerds. Nerds com Z, né? E ontem, casualmente, eu fui porque eu tava procurando uma edição do Batman. Olha que coxinha. Eu não tinha conseguido pegar em banca, porque a distribuição de banca das mensais da Panini tá um horror aqui. Em todo canto. Eu falando com vocês, eu sei que não é só aqui. E aí eu fui lá e tava lá, Akira. Pilhas e pilhas de... Não tinha tantas pilhas assim, mas uma pilha de Akira. Então, fizeram um lançamento simultâneo. Eu achei muito legal isso. E aí, inclusive, com os brindes que a JBC tava falando, né? Que quem comprasse no lançamento ia ganhar um postal, mais uma outra ilustração. Tava lá na Nerds. Começou um verme? Não. Começou um verme, eu não comprei, porque lá tava pelo preço cheio de tabela, né? Você é um verme econômico, então. Não é? 55, tava? O preço de tabela é 55? Não é? Eu achava que era R$70. Acho que é R$64,90, R$69,90, uma coisa assim, né? É R$69,90 isso. É, R$55 é o que tá na Amazon hoje, né? É, o meu eu peguei na pré-venda na Amazon. Quando eu peguei na pré-venda, tava pelo preço que eles estão praticando agora, 55, mas como eles têm aquela política do menor preço garantido, o meu saiu por R$46. Isso que a Amazon faz é... Bom, a Amazon... Eu tinha que comprar uma camiseta deles, né? Eles vão me levar à falência e eu vou achar graça ainda. Porque é uma loja online que tá quebrando as outras, né, cara? Porque eles têm uma política de preços muito boa. Vale muito a pena. É um plano de dominação mundial. Segundo o jagunço o Reginaldo, ele tava falando que isso daqui pra frente, lá pra frente, isso vai estourar de uma maneira não muito legal. Que eles estão aproveitando pra fazer, pegar padrão de consumo, e isso lá pra frente vai estourar. Mas enquanto isso, vamos aproveitar. Isso é uma coisa que não vai mudar se a gente fizer um protesto, uma marcha contra a Amazon. Não vai mudar, né, cara? Eu sei que tem um efeito ruim, por exemplo. Eu deixei de dar dinheiro pra uma comic shop que tem em Porto Alegre, talvez estivesse precisando do meu dinheiro, e tô dando pra uma gigante americana que não precisa do meu dinheiro. Mas, cara, com a quantidade de lançamentos que tem hoje no Brasil e em quadrinhos, e pra gente tarada que nem nós que compra de tudo, não dá. Eu tenho que comprar pelo menor preço que eu puder, né? Então, meu dinheiro acaba indo... Eles deviam fazer uma promoção assim, pra essa corporação. Eles mandavam um fiscal pra sua casa e diga, ó, se você ler o gibi em 3 dias, você paga 50% do preço de capa. Aí eu queria ver. Aí eu queria ver essa merda de pilha não baixar em uma semana. Eu tenho também a minha pilha no apartamento da minha mãe e no apartamento da minha tia, que são lado a lado e que eu tô enxergando daqui, porque eu me mudei pro prédio do lado. Então você é um verme mesmo. Eu sou um verme. E eu já tô com uma pilha enorme aqui em casa. Eu tô com uma pilha enorme aqui em casa que vai levar o fim do meu casamento logo, logo, se eu não der um jeito nela. Prioridade, prioridade. Mas, cara, então não dá. A gente tem que comprar pelo menor preço. Há muitos anos que eu faço isso já. Eu só compro se tiver com 40% de desconto ou menos. O problema é que esgota, né? Tipo, o problema que eu tive agora foi com essas coleções históricas da Marvel do Wolverine. Aqui só chegaram a 3 e a 4. A 1 e a 2, mas se chegou, acabou, evaporou. A 3 só tinha uma edição, tinha várias de A4, mas a 3 só tinha uma edição. Aí não tem como, velho. Mas isso é material de banca e realmente eu faço a mesma coisa. Eu compro quando sai na banca, porque não tem jeito. Não, você não consegue comprar com desconto isso. Tendência é eles passarem a vender isso também pela Amazon. Talvez daqui a um tempo, cara, isso vai sair em livraria online, sim, também. Com essa dificuldade que tá na distribuição, que eu tô numa capital, vocês acho que também estão em Maceió, né? É, eu tô em Maceió, o Danzinho tá em Manaus. Então, vocês também estão em capitais. E a gente não consegue pegar material de banca, sendo que a gente vai com frequência na banca. Com esses problemas todos de distribuição, eu acho que a tendência é você distribuir pelas livrarias online, né? Vai conseguir fazer uma tiragem maior, vai chegar em mais gente. Tem uma série de fatores, até o preço é menor em livraria online, porque custa menos, né, pra você distribuir dessa forma do que pra você distribuir em milhares de bancas do país. Eu acho que a tendência é essa, mas eu acho que ainda tem algum entrave contratual aí com a distribuidora. Eu queria aproveitar que a gente tá falando disso e compartilhar essa tristeza alegre, ou essa alegria triste que eu estou sentindo em perceber que as revistas Mix estão chegando ao fim. Na DC já está sacramentada, a DC Panini, não existe mais, né? Acabou. O que sair em universo DC vai sair encadernado, né? Flash, já tem Flash, Aquaman e Arqueiro Verde, já tem encadernado anunciado, inclusive vai ser no mesmo formato, a mesma capa que tá sendo lá fora. E fora isso, só sobrou os de Marvel, cara. Não sei se isso é bom, não sei se é ruim, se eu tô sendo saudosista. Eu acho que é ruim pros leitores novos, eu acho que deixa de formar leitor, mas isso é uma tendência por causa do preço, mas pra colecionador é ótimo, né? Eu gosto desse fim, apesar de ser bem nostálgico, a gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a gostar dessa de quadrinho de super-heróis, foi com revista Mix, era com o Quarteto Fantástico saindo na revista do Homem-Aranha, sei lá, Excalibur saindo na... Não, X-Factor saindo na revista do Hulk. Hulk na revista do Wolverine, não tinha uma época que saía assim. A gente era com Cable saindo em Super Aventuras Marvel, a gente aprendeu a ler, aprendeu a gostar disso com revista Mix, mas eu acho que hoje não cabe mais. Eu particularmente não tenho mais paciência para colecionar revista mensal, fascículo. Eu hoje coleciono basicamente só encadernado, ainda leio coisa de mensal, mas eu não tenho mais paciência para ler, até não tenho espaço também para guardar a revista mensal. Eu acho que essa é uma tendência que hoje, daqueles mixes que a gente pode dizer como mix clássicos, só tem dois, que é o Universo Marvel e Avante Vingadores. As outras edições são todas mais ou menos do mesmo tema, a mesma coisa. Talvez as únicas revistas que saiam edições diferentes na mesma revista hoje, X-Men, que sai os três títulos de X-Men em uma edição só nacional, Vingadores, que sai também os três títulos de Vingadores na mesma edição, Aranha Verso e agora o Homem de Ferro, que passou a sair o International, o Iron Man e o Iron Man, né? Tá saindo, começou a sair agora. Mas é o mesmo personagem. Eu penso o seguinte, por exemplo, existia aquela Sombra do Batman, né? Que Batman tem só ele, o universo dele tem mais gibi que muita editora junto. Hoje sai Batman, a mensal, que tem, como lá fora está quinzenal, então sai duas edições de Batman na revista Batman aqui. Tem Detective Comics, que sai duas edições de Detective Comics, que é quinzenal também lá fora, sai em uma revista só aqui. Detective Comics já é um mix por natureza, né? As aventuras, né? O James Tynion, ele faz aquele... Todo o esquadrão do Batman é tipo um conjunto, né? É tipo uma equipe, né? Eles trabalham junto, né? O Batman liderando junto com a Batwoman, mas tem a Spoiler, tem a Batgirl. Aí tem o Robin, Spoiler, que morreu, né? Morreu logo no começo. Já deve sair daqui a morte dele, eu acho. É na terceira ou na quarta edição que ele morre, uma coisa assim. A terceira saiu agora. O Robin Tim Drake, né? O Robin então, Vermelho. Mas assim, saía toda essa galera junta, né? E nesse meio também aparecia de vez em quando o Asa Noturna, que é um dos poucos que tem revista própria, né? O Asa Noturna e a Batwoman são os únicos fora desse meio todo que tem revista própria lá fora. Assim, eu acompanho o Asa Noturna até hoje, eu sigo, tô atualizado. Depois de Grayson, ele ter voltado a ser Asa Noturna, foi um retrocesso sucesso naipe e acabar com o casamento do Homem-Aranha. É desse mesmo, estilo, né? Aí, assim. Eu não gostei tanto assim do Grayson. Não gostou? Não gostei tanto assim, gostei, mas... É uma história muito boa, assim, o enfoque foi dado, assim, mas o fato dele voltar às Asa Noturna não cabia mais, assim, eu não vejo o Grayson como um clássico, assim, eu não, assim, sair em capa dura, por exemplo, eu acharia um exagero, mas é uma história muito boa, assim, o rumo completo é muito bom. Eu acho um Elseworld legal do Dick Grayson, assim, sabe, que aconteceria se o Dick Grayson fosse agente secreto. Uhum. Não, mas eu acho que ele voltar não ficou, assim, o problema dele voltar também é a forma como tá sendo feita, a história tá nesse começo tá fraco, sabe, tá bem, é o cara que fazia com o Tom King, é o Tim Seeley, ele ficou sozinho agora, tá bem arrastado, mas assim, o que eu quero dizer é que onde isso vai sair aqui? Eu acho que num encadernadozinho estilo que vai sair agora, aqui, tipo, Arqueiro Verde sai porque tem a série de TV, Flash sai porque tem a série de TV, Aquaman sai porque vai ter o filme, mas o Asa Noturna sair num encadernado desse, então não vai sair. Como aconteceu, já aconteceu várias vezes com o personagem, né? Ele sempre foi muito sofrido aqui, mas ele fica de fora. Não, eu acho que vai sair, até porque é um personagem que tá bem em evidência. Tem um filme anunciado, pelo menos, né? Se for esse o critério. Só que talvez saia com um encadernado voltado pra Comic Shop, alguma coisa mais restrita, né? Eu acho muito difícil não sair, porque é um personagem relevante. Se você me disser que não vai sair a revista solo do Robin, eu acredito. Mas eu acho que a Asa Noturna sai. Acho, né? Chute. Bem, eu li bem pouquinho coisa do Grayson também. Na época do que eu li, eu já não tava colecionando mais mensal, então tava saindo na sombra do Batman. Saía em Universo DC. Saía. Universo DC. Era em Universo DC? Depois, chegou inclusive a ser um encadernado pra fechar a série, né? Já Sim. teve um encadernado de Grayson. Só que Sim, mas teve de todos. O Super-Homem também saiu, aquele A Morte do Super-Homem, uma coisa assim. Os últimos dias, uma coisa assim. Eu comprei isso aí só de curiosidade, sabe? Saiu até do Batman Beyond, né, pra poder fechar a série do pré-Renascimento. Eles adiantaram, né, pra adiantar o Renascimento, eles fecharam, como eles fizeram no 952, tinha muito visto, o 952, eu lembro que a última mensal do Batman tinha 140 páginas, que eles juntaram tudo pra adiantar, pra começar os 952. Mas legal que fizeram isso, né, cara, não simplesmente lançaram ignorando, eu achei legal. Sim. Hoje em dia tem que fazer isso, né, se você começa, tem que acabar, não dá pra interromper. Isso não cabe mais não, hoje em dia. Isso não, sabe, não tem... Agora eu não sei, assim, testar um encadernado Asa Noturna, assim, nunca saiu nada dele nesse sentido, fora a minissériezinha, um outro, tipo, o cara saía, a fase mais elogiada dele, que é essa Grayson, saiu em Universo DC. Aí saía ele sozinho no encadernado, não sei, não, assim... Mas muita coisa que saía nas mix tá saindo hoje encadernado, né? Muita coisa que já saiu aqui. Eu acho que a gente tá chegando naquele ponto que eu acho legal, mas de você ter a revista mensal e depois você ter o TPB, né? E eu acho legal. Então talvez saia dessa forma. Eu vi gente reclamando não da periodicidade, mas da velocidade, né? Você, tipo, acabou aquele arco ali na mensalzinha, 4 meses depois tem um encadernado. Tem gente, isso eu acho sacanagem, assim, ser tão em cima, que aí você não compra mais a porra da mensal. Agora eu espero. Então, eu acho que tem que comprar mensal, sai mais caro. Tem que dar caro, um ano, né? Dois, né? Tem que dar um ano, mensal, dois. Comprar mensal sai mais caro. É, eu tô pegando que já saiu aqui o Superior Homem-Aranha, porque eu sou um verme, porque eu prometi que nunca ia ler isso, mas resolvi ler. E tá, cara, gostando. Mas é divertido. E tá gostando. É, não tô odiando, porque eu sei que o Peter Parker volta no final, né? Não que ele tivesse alguma... tá gostando, não quer admitir, até é isso aí, Cara, é uma coisa que aí a Panini lançou 3 encadernados num espaço de, sei lá, 6 meses, e agora não lançou mais, então nem sei se vai sair essa porra até o final. Mas faltam poucos, não? Falta mais 2? Faltam 2 ainda? Eu acho que sim. Porque são 19, foi 20 edições, uma coisa assim, não são? É, porque 3 encadernados, eu acho que deve estar ali umas 18 edições, não? Ou 15 a 18 edições. Não, mas não. Nesses mas 3 encadernados. 30. Não. Eu acho que não é tudo isso, não. Tudo isso, não. Já saiu aquela história dele no futuro, em 2099? Não sei. Tá na pilha. Eu só li os 2 primeiros encadernados. Ele vai, em 2099, ele me responde. Em 2099, ele volta na pilha. Mas essa é uma história, é uma ideia de merda que, no meu entender, funcionou muito legal, muito bem. Eu não vou comentar esse assunto, me recuso. Falando sobre mix ainda. Eu fiquei muitos e muitos anos sem comprar mensal, só comprando, salvo o mangá, e outros de Marvel e DC, né? Falando especificamente de Marvel e DC. Muitos e muitos anos sem comprar mensal. Voltei a comprar o Homem-Aranha quando relançaram depois do Superior, por causa do Aranha-Verso, que pra mim é fanservice, mas é o fanservice que eu quero há 20 anos. Então, graças ao Aranha-Verso, eu voltei a comprar o Homem-Aranha. Tive dificuldade de achar o Homem-Aranha na banca, acredite ou não. Teve 2 vezes o número 3, o número 3 da anterior e o número 3 da atual, eu não consegui achar na banca. Tive que comprar em Comic Shop, né? Tive que encomendar. E agora voltei a comprar as mensais. Voltei a comprar. Acho que eu tô comprando Thor, Homem-Aranha, Homem-Aranha e Deadpool, Aranha-Verso. Qual é a outra da Marvel? Acho que são essas que eu tô tô comprando da Marvel. Homem-Aranha e Deadpool, bicho. Porque tem Homem-Aranha, né? Não comprei. Eu sou safado. Da DC você tá comprando a Arlequina, fala a verdade. Me recuso a comprar a Arlequina, me recuso. Não, mas cara, a Arlequina não foi criada pra ser esse personagem que ela é hoje, cara. Me desculpa, a Arlequina é do Bursitinho, do Paul Dini, e eu vou fechar com eles até morrer, entendeu? Então pode ser que daqui a 10 anos eu compre encadernado a Arlequina e volte atrás disso que eu tô falando. Mas olha, daqui a 10 anos você compra, daqui a 20 você lê. Exato. Então, pra mim, você ter uma revista mensal da Arlequina é a falência do sistema de comics, sabe? Não, tô brincando. É claro que a gente sabe que tem esses personagens assim. Toda época tem. E da DC eu voltei a comprar agora com o Rebirth, mas tô quase desistindo por causa da distribuição, cara. Tá difícil de por exemplo, eu consegui comprar Batman 2, que eu tinha perdido ontem nessa loja. E aí não me lembrava que eu tinha perdido a Action Comics 2 também, sabe? Então, assim, eu não fico triste com... Só pra fazer o gancho, eu não fico triste com o fim das revistas mix, porque eu tô na outra fase, cara. Eu tô na fase dos encadernados. Ah, mas vai demorar pra sair. Não interessa, eu demoro pra ler mesmo. Por exemplo, eu comprei todos da Guerra Secreta, quase todos da Guerra Secreta, e não comprei a minissérie Guerra Secreta, porque eu sei que vai sair o encadernado. O encadernado vai sair mais ou menos quando eu for pegar pra ler o que eu já comprei, entendeu? Isso é uma estratégia boa, isso. Vou usá-la pra ler agora. A série principal eu sei que vai sair, entendeu? Os tains talvez não saia, mas aí os tains eu já comprei. Não consigo ler saga sem tain, eu sou muito safado, velho. Puta merda, velho. Já estamos aqui com... Passamos do tempo do programa, a intenção era fazer um programa mais curtinho e, assim, bem mais solto do que o que a gente já tava fazendo lá no Sete Jagunços. Mas solto foi. Foi bem solto. Uma parte da proposta a gente atingiu. É, eu gostei bastante de gravar, espero que vocês também tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado de ouvir também essa proposta nova para o Arte Final e para o pessoal que faz o Sete Jagunços, agora com a adição do Vitor. E é isso, eu gostei bastante de fazer o Pilha de Gibis e quero agradecer Dãozinho, Vitor. Valeu. O prazer foi meu, tava com saudade aí de gravar podcast, de falar bobagem sobre Gibi. Valeu pelo convite e sempre que puder, pretendo estar por aí. Então, você estará junto na próxima edição do Pilha de Gibis. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.